Hoje eu quero love, amor. Love, muito love. Esqueçam os vizinhos, me chame de amorzinho. Deixa tudo acontecer. Hoje eu quero love, amor. Love, muito love. Me chama de neguinho, que eu te dou carinho. Até o dia amanhecer.